também tem um fim. Hoje eu morri por dentro, mas amanhã eu volto a rir. O que tá feito não vai mudar, vai ficar grudado na tua memória. É melhor se acostumar com que não foi bom. Se pudesse, não mudaria nada. Somos o que nos trouxe até aqui. Pra cada acerto, uma escolha errada. Nada vai se repetir. Eu acordo com o gosto de ontem. Ontem eu quase caí. Confesso, ainda sinto falta. Odeio admitir. Tá todo mundo indo embora. Será que é melhor longe daqui? Eu também já quis dar o fora. Vontade mesmo era dormir e acordar em outro lugar. Hoje o tempo insiste em fazer lembrar o que não foi bom. Nem tudo que te faz chorar é triste. É melhor sofrer que mentir. Se pudesse, não mudaria nada. Somos o que nos trouxe até aqui. Pra cada acerto, uma escolha errada. Nada vai se repetir. Eu acordo com o gosto de ontem. E ontem eu quase caí. Confesso, ainda sinto falta. Odeio admitir. Escapar.